muito feliz com isso que tem acontecido. O Senhor tem trabalhado de uma maneira sobrenatural. A Giovana aí, né, tem dado frutos, ela é jovem, uma menina ainda. Mas eu creio que ela é menina só no tamanho, né? Quer dizer, que a verdade nem tanto assim, né? Mas tudo bem, vamos considerar aí, amém? E o Senhor tem abençoado ela e esses jovens, eu tenho certeza, querido, que eles vão romper e Deus vai fazer coisas maravilhosas, amém? Mas glória a Deus que você veio, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, mas eu sempre gosto de começar com alguma coisa engraçada, né? Você já viu, mas eu nem falei ainda, já comecei, pronto, já falei, nem falei nada. Eu ouvi uma história de uns dois meninos que estavam na casa da sua avó, um de 4 e outro de 6 anos. Aí antes deles dormir, né, a senhora já bem de idade, ela falou para eles: olha, antes de vocês dormirem, não vão esquecer do principal. Aí eles ajoelharam perto da cama e começaram. Aí um começou: Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo, Senhor, aquele videogame que o Senhor sabe que eu gosto tanto. Ah, Senhor, aquela bicicleta, Senhor, que há tanto tempo eu dei um cotovelo. Que isso, rapaz? Está achando que Deus é surdo? Falou: não, Deus não, mas a avó é. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus é bom, né? Deus, Senhor, Ele é tremendo. O Senhor, Ele faz coisas que muitas vezes nós dizemos para Ele: Senhor, como o Senhor é poderoso. E eu creio que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas em nosso meio, e o Senhor, Ele vai continuar fazendo. Amém? Amados, eu quero falar nesta noite, eu tenho um assunto aqui, eu prometo que eu não vou me demorar muito, mas eu tenho um assunto que eu quero compartilhar com os irmãos que o Senhor, Ele colocou no meu coração. E eu quero falar nesta noite sobre perseverança. Eu tenho percebido que uma das coisas mais difíceis para nós cristãos é perseverar. Querido, como isso é difícil. Às vezes nós não conseguimos entender os planos e os propósitos de Deus na nossa vida, e nós desistimos muito fácil das coisas. Nós desistimos muito fácil. Querido, mas tem uma coisa que muitas vezes nós não percebemos. Existe uma qualidade no diabo, olha só, uma qualidade no diabo, sabe qual é? Perseverança. Irmãos, como ele é perseverante. Quando ele luta para derrubar uma pessoa, enquanto ele não derruba, ele não para. Ele não descansa. E na verdade ele não para nem quando a pessoa cai, ele continua batendo na pessoa até essa pessoa morrer e ir para o inferno. E nós muitas vezes temos promessas de Deus maravilhosas, que nesses jovens que você viu aqui, eles são jovens. Eles são pessoas que estão começando a vida deles agora. Promessas de Deus maravilhosas para a vida deles. Promessas de Deus tremenda. Tem muitos aqui, ontem eles tiveram uma palestra aqui, teve aqui engenheiro, teve uma pessoa também, o Eduardo deu aqui também, falou um pouco aqui da palestra, a Daiane, o Denis, pessoas que mostraram um pouco daquilo que eles podem alcançar. Daquilo que eles podem alcançar. Por que eu disse pode alcançar? Porque vai necessitar uma caminhada. Não vai ser fácil. É uma caminhada que vai demandar esforço. Vai demandar esforço. Você já viu alguém ficar musculoso, erguendo a colher todo dia? Já viu alguém? Né? Só o Eduardo que aconteceu isso com ele. É? E outro dia eu estava conversando com a Rita falou assim: meu marido, nossa, a barriga dele é de tanquinho. É, um tanquinho cheio de edredom, cara. É. Queridos, uma das coisas, eu sempre brinco com ele, porque ele sabe. Né? Outro dia o Renan estava virando em volta dele, eu falei: que isso? Ele falou: é o sol em volta da lua. Eu falei: só que está fazendo, só sombra, né? Até agora não saiu de sol, só sombra que tem aí, né? Porque... E, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que é necessário perseverar. Se uma pessoa quer ficar forte, ela vai para a academia, ele vai ter que levantar peso. E você está pensando que o peso começa com 5 quilos, vai ficar 100 anos nos 5 quilos? Não vai sair do lugar. Quem faz academia sabe que vai aumentando um negócio aí, vai pesando. Chega uma hora, meu filho, que você começa com 5, daqui a pouco está em 100 quilos. Jesus Cristo. Mas por quê? Porque os músculos vão se exercitando. E a nossa vida cristã é exatamente igual. Queridos, uma das coisas que o diabo mais sabe é que nós muitas vezes desistimos fácil demais. Todos aqui, se eu perguntar um por um, todos aqui vão falar: eu tenho promessa de Deus. Deus prometeu curar minha família, Deus prometeu me dar um carro, Deus prometeu fazer tantas coisas. Mas se tem uma coisa que a maioria daqui tem feito, é desistir daquilo que Deus tem, diante da primeira luta. Sabe, a primeira luta a pessoa, não vou mais na igreja. Eu pensei que eu ia ser abençoado, Deus ia me abençoar hoje. E ele falou que vai levar ainda mais um ano. Não, vou desistir. Queridos, uma das coisas, só para que você tenha uma ideia, para mim casar, eu tive que batalhar durante 7 anos. Batalhar não é querer conquistar a pessoa durante 7 anos, não. Amém? Ficar 7 anos sem namorada. Rapaz, você já imaginou que isso? Eu não era nenhum rapazinho, né? De 16 anos que estava começando a vida, não, já tinha tido lá atrás uma outra vida. Mas um dia eu falei assim: não quero mais coisa errada na minha vida. Eu quero tomar uma decisão, eu quero andar em santidade. Eu quero caminhar em santidade. Queridos, foi difícil. Foi muito difícil. Foram 7 anos perseverando. E é claro que não foi isso, mas eu lembro de Jacó. Jacó, quando ele viu lá, né, a mulher da vida dele, ele falou: meu Deus, como é que eu faço para ter essa mulher? O sogro dele falou: você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Aí ele: tá bom, 7 anos. Trabalhou o final de 7 anos, falou: opa, me dá ela que eu já estou apto. Tudo bem. Mas só que nós vamos fazer uma festa de casamento. Chegou lá à noite, o sogro dele, ó, tacou o vinho nele e botou outra mulher lá. Quando ele acordou, a mulher com o olho torto do lado dele, assim, ó. Aí ele falou: meu Deus, foi lá falar com o sogro, você me enganou, cara. Que negócio é esse? Não, é que aqui você tem que casar com a mais velha primeiro. Se você quiser a outra, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. 14 anos, cara. Você já imaginou? 14 anos você perseverando por uma mulher que você ama? Se eu for perguntar aqui, eu acho que teve alguém aqui que fez isso, 14 anos orando. Não, né? Olha só como é que Deus é bom com a gente. 14 anos orando pela mulher que você ama. Você já imaginou que é isso? E o pior de tudo, querido, que Labão ainda mudava o salário dele, fazia de tudo para que não acontecesse aquele casamento. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis, fala que ele amava tanto Raquel, que pareceram que foram poucos dias. Você já imaginou que amor é esse? Olha que coisa linda, maravilhosa. A perseverança, ela faz isso conosco. E eu quero falar sobre isso, e o tema da minha mensagem é: não desista, persevere. Muitas vezes nós desistimos fácil demais. A gente tem o sonho de fazer uma faculdade. Aí, para você terminar a faculdade, você vai ter que dispor de dinheiro, dispor de tempo, dormir pouco, acordar cedo, dormir pouco, e você vai lá para a faculdade com sono, cansado, dorme na aula, enfim, tantas coisas. Mas quando chega na hora de você pegar o diploma, o certificado, meu amigo, como é bom. Você fala: meu Deus, consegui. Olha só que maravilha. Consegui. Queridos, eu acho tremenda a definição da palavra perseverança. Perseverar é você continuar quando outros já desistiram. Você sabe por que muitas pessoas elas chegam, né, a determinados patamares? Porque elas não desistiram. Não é porque elas são especiais. A Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não vai te abençoar porque você é mais bonito. Deus ele não vai te abençoar porque você é mais forte, porque você tem uma qualidade que ninguém... Não! A Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, se o teu irmão foi abençoado, Deus também vai te abençoar. Mas muitas vezes, quando você vai ver a história dele, você vai ver que ele, ó, ralou, meu querido. Ralou, ele batalhou, ele lutou, não foi fácil. Quantas vezes já apareceu que tudo ia dar errado, você viu aqui o Eduardo falando. Ele ouviu uma história de que, olha, não vai dar certo. Ele foi lá, ele fez a prova, não deu certo. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele. E Deus cumpriu a promessa dele. Agora, você já imaginasse se ele nem fosse mais lá? Já imaginasse se ele desse por, se ele desse por perdido e não fosse mais atrás daquilo? O que iria acontecer? Nada. Não iria acontecer nada. Uma das coisas que eu mais tenho percebido, o diabo ele chega em você e fala assim, olha, pode parar, não adianta orar. Você está vendo? O pastor é o pastor, você não. Você já era. E aí a pessoa desanima. O semblante dela cai. E ela não consegue caminhar. Mas o que aconteceu, querido, na verdade, foi que o diabo mentiu para você. A palavra de Deus, ela diz em João, que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele, nele nunca houve verdade, desde o princípio. Ele sempre foi mentiroso e ele vai continuar mentiroso. É uma das coisas que nós precisamos entender. Quando você ouvir uma palavra, desista. Não é o Espírito Santo, não é Deus falando com você, é o diabo. É o diabo. E às vezes o diabo usa a boca das pessoas, assim como Deus usa a boca das pessoas, o diabo também usa. O diabo também fala para você através da boca de muitas pessoas. Não vai mais na igreja. Para de ir na igreja. Querido, uma vez, logo quando eu me converti, meu pai soube que eu havia me convertido. Ele falou para mim, para com esse negócio de crente. Não vai mais para a igreja não. Para com isso. Rapaz, você quer ver o poder de Deus? Olha só, foi meu pai que falou isso. Você quer ver o poder de Deus? Vai para o monte orar, porque meu pai era cristão, desviado. Meu pai foi criado na igreja. Hoje, se você vê a situação dele, você fala, meu Deus, dá dó. Sim, dá dó. Por quê? Porque não sou perseverar. Eu tenho dó. Quando eu olho para a situação do meu pai, hoje já está de idade, já está velho, mas perdeu a vida dele, sendo que ele poderia ter construído, né, pelo poder de Deus, uma vida maravilhosa. Mas meu pai parou. Meu pai não conseguiu perseverar. E hoje ele amarga terríveis derrotas. Por quê? Porque não perseverou. E ele falou para mim, para com isso. Você quer ver o poder de Deus? Vai para o monte orar. Você vai ver lá, gaveta pegando fogo, árvore pegando fogo, o poder de Deus. Meu pai viu tudo isso, querido. Meu pai viu sinais, meu pai viu prodígios e maravilhas. Para que você tenha uma ideia, eu era garoto, eu me lembro de meu avô me levar na igreja, meu avô pregando. Meu avô, ele era uma pessoa rica. E o meu pai, por não querer seguir aquilo que Deus tinha para ele, perdeu tudo. Perdeu tudo. E amargou terríveis derrotas na vida dele. Por quê? Porque ele não soube perseverar. Você está falando assim do seu pai? Estou falando do meu pai. Porque muitas vezes nós temos exemplos tão próximos de nós, de pessoas que tiveram vitórias e de outras que foram derrotadas. Mas eu creio que Deus ainda tem uma obra para fazer na vida do meu pai. E uma das coisas, querido, que nós precisamos entender, que perseverar é você continuar aonde outros desistiram. Como isso, querido? Como isso? Como isso deve mexer com a gente? Como isso deve movimentar você ver as pessoas tendo vitória? É maravilhoso. Mas a vitória é muito melhor quando é na tua vida. Quando você tem a vitória, quando você é honrado, quando Deus te tira do lugar onde você está e coloca você numa posição de honra, porque Deus ele faz isso. E hoje o Senhor ele ministra ao meu espírito, que tem muitas pessoas aqui derrotadas porque você desistiu ontem, o que era para você ter continuado. Então eu quero te desafiar nessa noite a não desistir dos planos e dos propósitos que Deus tem para você. Deus quer te erguer, Deus quer te levantar, Deus quer te dar um ministério cheio de poder, sinais e maravilhas. Então não desista. Se alguém está mandando você desistir, parar, é o diabo. Você vai colocar, olha aqui, Satanás, você está debaixo dos meus pés, porque Deus tem uma coroa de glória preparada para mim, e ele não só para mim, mas para todos aqueles que perseverarem, porque a palavra de Deus, ela diz que é na perseverança que você vai ganhar a tua alma. Queridos, eu não sei se você já teve oportunidade, de conversar com uma pessoa rica. Você vai ver que para ela também não foi fácil. Às vezes nós costumamos olhar a riqueza da pessoa e ver o que ela tem hoje, mas nós não vemos o quanto essa pessoa teve que perseverar, quanta dificuldade essa pessoa teve na sua vida. Uma das coisas que nós precisamos entender, que Deus, ele nos quer com exclusividade para ele. Você sabia que a única coisa que Deus exige é que exclusividade na sua vida? Deus, ele exige exclusividade na sua vida. Se eu perguntar aqui qual marido que gostaria de dividir a sua mulher com outro? Ninguém. Qual mulher que gostaria de dividir o seu marido com outra? Ninguém. Assim também é Deus, a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele tem ciúme de você. Sabia que Deus tem ciúme de você? Quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo, ele anseia pela tua presença. E quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, o Espírito Santo se entristece. Quando você faz alguma coisa errada, que você vai para o outro lado, ou você se torna amigo deste mundo, o Espírito Santo se entristece. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4. Quero pegar esse texto aqui. Tiago 4, versículo de número 4, quase lá no final da Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Olha só o que a palavra de Deus, ela diz aqui. Infiéis, não sabeis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui ele não está falando de pessoas, mas ele está falando das coisas desse mundo. Todo aquele que quiser ser amigo das coisas desse mundo vai se tornar inimigo de Deus. Aqui é o Tiago, ele está nos dando uma advertência. Ele está dizendo para nós: olha, você quer realmente ter uma vida consagrada ao Senhor, então você precisa se apartar. Uma das coisas que nós precisamos fazer na nossa perseverança é nos apartar. Querido, como é difícil, muitas vezes, eu sei que às vezes tem muitas dores, angústias, problemas que fazem parte da nossa vida antes de nós sermos cristãos, e é muito difícil nós deixarmos algumas práticas, mas é necessário. Se você quiser ter vitória na tua vida, a primeira coisa que você vai ter que fazer é deixar as tuas práticas, é se santificar, se separar para Deus, porque não tem como você ser crente Raimundo. Quem sabe o que é crente Raimundo aqui? O que é crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no... Não tem como. Às vezes o diabo vai dizer para você assim: ah, Deus entende a sua fraqueza. Ele sabe que você é fraco, sabia? Não tem problema, não. Sabe como é que é? Deus te entende. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Deus quer exclusividade na tua vida. Deus quer ter um lugar especial na tua vida. Esse negócio de que você pode, às vezes o cara vê uma moça lá, não, é o amor, nós vamos nos casar mesmo, então não tem problema da gente, sabe, né? Ah, vamos passar uma noite no motel, não tem problema. Tem problema sim, sabe o que você está fazendo? Entregando aquilo que Deus tem para você por um prato de lentilha, apenas por uma noite, nenhuma noite é. Dá só alguns minutinhos lá. Olha lá ainda. Tem jeito que é mais rápido ainda. Entendeu? É vapt-vupt. Ué, já passou? Nem vi. Hã? É, tem jeito que é mais rápido ainda. Querido, você já imaginou você entregar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida por alguns minutos? Você entregar a tua bênção por alguns minutos? Não faça isso, querido. Não faça isso. Se separe, se santifique. Muitas vezes, você vai dizer, mas como? Perseverando. Por que precisamos perseverar? Porque somente assim nós teremos vitória. Lucas 21, versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 19. Olha só o que diz esse texto. 21, versículo de número 19. Diz assim: pela vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que você quer ganhar alguma coisa? Persevera. Você quer conseguir alguma coisa? Persevera. Continue aonde os outros parou. Alguém chega, olha, eu vou parar. Continue. Até tem uma história muito interessante dos sapinhos, alguns irmãos aqui já conhecem. Ia ter uma corrida de sapinho, né? Aí, pá! Saiu todo o sapinho correndo. Aí todos eles tinham que subir um monte bem alto. Aí, um sapinho que era malandro. Ele falou, vou ganhar essa corrida aqui. Aí ele chegava no ouvido de um e começava, rapaz, olha o tamanho da subida que você tem que subir. Aí o outro olhava para frente e desistia. E foi assim, até chegar no primeiro. Aí chegou no primeiro sapinho correndo. E ele, rapaz, olha o tamanho do morro que você tem que subir. Você não vai conseguir. E ele lá correndo. Até o cara que era malandro, o sapinho que era malandro, não aguentou mais e desistiu. Aí ele ganhou. Aí chegou lá na hora da entrevista, lá de entregar o troféu. O repórter lá, e aí, rapaz, você ganhou, você venceu. Conta aí para nós aí o teu segredo. Aí o sapinho mudo, não falava nada. E aí, rapaz, como é que é? Conta, a gente quer saber, o mundo inteiro quer saber como é que você ganhou essa corrida. Aí um outro amigo dele, depois o repórter tanto insistiu, falou, eu não vou responder para você. Por quê? Porque ele é surdo. Então, nós tem coisas que nós precisamos não dar ouvidos. Você vai ouvir um monte de gente dizendo para você desista. Não vai dar certo. Olha, esses sonhos teus pode esquecer. Já vi muitas pessoas fracassarem. Ah, esse negócio aí, você sabe, eu já vi muitas pessoas, desiste isso aí, rapaz. Desiste isso aí. Quando você foi fazer faculdade, muitas pessoas não falaram para você, William, desistir? Sim ou não? Então, querido, você vai ouvir um monte de gente dizendo para você, não dá certo. Não dá certo, olha, esse casamento seu, desista. É? Desista desse cara, isso aí não dá certo. Dá certo sim, querido. Dá certo sim, continua. Não pare, não desista. Porque é na perseverança que você vai ganhar a tua alma. Se você quiser ter vitória, você vai ter que perseverar. Se você quiser alcançar algum lugar na tua vida, persevere. Ah, mas está muito difícil. Quem falou para você que ia ser fácil? Pode ter certeza que não foi o pastor. Muitos homens de Deus só tiveram vitória depois de perseverar muito. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, está cheio. Eu vou citar Hebreus 11, versículo de número 1, que diz assim, a fé é a certeza. A certeza das coisas que se esperam. Então você precisa ter convicção, você quer começar a ter vitória na tua vida. A perseverança era necessária. Mas como é que eu persevero? Primeiro, olhe para aquilo que Cristo tem para você. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero passar aqui já para a parte final. Hebreus, capítulo de número 10. Como é que eu faço para mim ter vitória? Você é fraco igual eu. A Bíblia diz que nós somos fracos. Todos nós somos fracos. Mas como é que nós fazemos para ter vitória? Primeiro, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 10. Olha só o que esse texto diz. Pode colocar aí para nós, por gentileza. Hebreus 10, 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta de Cristo Jesus. Pode passar. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Jesus, para ele vencer, ele teve que perseverar. E ele é o nosso modelo. Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de perseverança. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para Jesus, ver aquilo que Jesus fez. Porque ele diz assim, no versículo de número 19, diz assim: portanto, irmãos, tendo a coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, ou seja, você precisa ter intrepidez, você precisa ter ousadia para entrar na presença do Senhor, porque Jesus, ele consagrou um caminho para mim e para você, e esse caminho nós precisamos ter ousadia. Você quer ter vitória? Então você vai ter que ter ousadia. No versículo de número 23, olha só o que diz aqui no versículo de número 23, diz assim: sem vacilar. O que é vacilar? É, o jovem que tem esse costume, né? O camarada erra, e aí vacilão, o que é isso? É? Os jovens têm esse costume, meu, para de ser vacilão, cara. É? A Bíblia está falando para você, meu, para de ser vacilão. É, não é isso que a Bíblia está dizendo? Ei, ô vacilão, você está vendo, ô vacilão? Olha só, diz aqui: sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da vossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Fala para o teu irmão: a promessa de Deus, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel. Aleluia, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, querido. Deus é fiel. Para nós ganharmos tempo, versículo de número 25, outro ponto importantíssimo aqui. Olha só: não abandonemos a prática de nos reunir ou de congregar, né? Não deixamos de congregar-nos, ou seja, de vir à igreja, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, não pare de vir na igreja, não pare de ir na célula, continue. Ah, mas eu não gosto do irmão lá, o irmão sabe, ah, eu não gosto. Querido, deixa o irmão de lado e vá você em frente. Está pensando que todo mundo acha eu bonito? A minha esposa acha. Querido, é verdade, meu amigo. Nós precisamos entender, não pare. Não abandone a sua congregação, a célula. Versículo de número 37. Eu acho esse tremendo esse versículo, Ana. A Ana que gosta muito dele, né? Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, em algumas versões diz, um poucoxinho de tempo, né? Algo bem pequeno, aquele que há de vir virá e não tardará. O Senhor, ele não vai tardar a promessa. Agora, o que é que eu faço? Continue. Continue. Fale para o teu irmão, continue. Fale para ele. Quando você tiver vontade de desistir, fale para ele. Continue. Por que que nós temos que continuar? Quem aqui, vou fazer uma pergunta aqui para você, independente se você conhece a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, mas eu quero que você seja sincero agora. Quem aqui gostaria muito de agradar o coração de Deus? Todos nós, né? Você quer agradar o coração de Deus? Tem certeza que você quer? Presta atenção. Olha a resposta que você está dando. Eu estou levando você hoje a assumir um compromisso, não é comigo não, com você mesmo. Você quer agradar o coração de Deus? Sim ou não? Está fraco? Sim ou não? Sim. Olha só o que diz o versículo de número 38. O que está escrito aí? Porque ainda, versículo 38, o outro, próximo. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se alegra a minha alma. Meu amigo, eu não sei você, mas desde a primeira vez que eu li esse versículo, nunca mais eu retrocedi. Pensei, tive vontade. Não vou ser hipócrita, não. Você desistiu algum tempo? Teve pensamento de um dia desistir de ser pastor? Teve. Teve um pensamento um dia de largar aquela esposa linda, maravilhosa? Tive. Ah, mas e antes de casar? Também tive vontade de largar ela. Agora, você sabe por que ela sorri? Porque eu não desisti dela. E nem ela de mim. Você sabe por que muitas pessoas têm vitória? Porque não desistiram. Queridos, alguns irmãos sabem aqui que eu tenho um caminhão. E quando nós compramos esse caminhão, todo mundo olha para aquilo e fala, meu Deus, tem um caminhão, tudo bem. Sabe o que eu fui fazer quando eu comprei aquele caminhão? Nós 3 meses aqui, ficamos mais ou menos 3 meses sem trabalho. Aí eu arrumei um serviço, 4 meses, mais ou menos 4 meses sem trabalho. Aí eu arrumei um serviço, fui trabalhar em Jundiaí, para o ponto frio, fazer entrega em ponto frio. Trabalhei 1 mês, acabou o serviço. E precisava pagar a prestação do caminhão e tantas outras coisas. Aí eu arrumei um serviço na Telha Norte. Irmãos, pensa num serviço complicado e difícil. Eu me lembro até um dia que a Helenice chegou em mim e falou, pastor, você está magrinho, hein, pastor? Estava mesmo carregando caixa de piso de 63 quilos sozinho, e pegava o caminhão e puxava rampa, saco de cimento. Sofri, irmãos, sofri, mas em momento algum eu desisti. Não foi fácil. A minha esposa via como é que eu trabalhava, saía, ia trabalhar no centro da cidade, fazer entrega sozinho. Colocava o piso na calçada e arrumava um lugar para guardar o caminhão e voltava para colocar aquilo para dentro do prédio. Irmão, isso foi muito difícil. Eu tenho vontade, você fala, tenho vontade de tocar fogo naquele caminhão? Tinha. Como eu tinha. Mas eu não desisti. E eu quero te dar um conselho hoje. Vocês gostaram dessa? Eu quero te dar um conselho hoje, querido. Eu sei que muitas vezes você vai ter vontade de parar. Você vai olhar para a cara do teu marido e vai falar assim, eu vou mandar esse camarada para a Conchichina. Você sabia que existe a Conchichina? Quem sabe que existe a Conchichina? Não sabe? Olha lá no mapa para você ver perto da China a Conchichina. Existe a Conchichina, é um paizinho pequenininho, vai ter lá a Conchichina. Olha para você ver, depois você olha no mapa, digita lá no Google lá. É mais fácil. Você vai ver que existe a Conchichina, mas não é para você mandar o seu marido para lá não, tá? Amém? Queridos, persevere. Está difícil? Continue. Se caiu, se levante. E Deus, ele vai te honrar. Abaixa a tua cabeça e feche os teus olhos. Oh, Senhor. Será que o coração de Deus está triste com você hoje? Será que o coração, se Deus olhar para você hoje, vai ver você triste? Vai ver você alegre? E o coração dele, como é que está? Como é que está o coração de Deus, do teu pai? Como está o coração do teu pai? Deus tem tanta coisa boa para você. Se Deus pudesse, mostrar para você. Eu tenho certeza que Ele iria te mostrar hoje. Oh, Senhor. Se você nesta noite quer alegrar o coração do teu pai. Você que um dia desistiu. Eu não te culpo. Eu não te julgo, porque eu sei que não é fácil. E nem Deus ele vai te julgar. Mas Deus ele quer você perto dele. Deus ele quer você perto dele. Eu quero convidar você a vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Você vai dizer para Deus: Deus, até hoje na minha vida eu desisti. Mas a partir de hoje, eu quero começar a perseverar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. O Senhor colocou no meu coração que tem muitas pessoas aqui. Muitas pessoas hoje precisando dar um passo de decisão na tua vida. Esta é a hora da mudança. Pode sair do teu lugar, vem aqui na frente. Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu quero uma mudança de história hoje. Mesmo que você tenha já desistido, hoje é a hora de você começar a mudar a história.